Agora é o seguinte. Agora eu vou falar da galera. A galera do copo de cachaça. Morou? E novamente, nesse samba eu vou dizer: saiu pra beber, tem que ter taxista. Se não, minha comadre, a lei seca não tá perdoando ninguém. Nego tá perdendo carro, perdendo carteira. Tá perdendo até o juízo por causa da bebida. Devagar na parada, se dirigir não beba. E se beber? Se beber? Se beber? Vou contar a história. Saí do trabalho a fim de beber. Era sexta-feira, passei na caxanga. Deixei o poçante pra não me perder. Brinca com a comadre, banquei essa zanga. Quem sabe a gente, mas hoje sou eu. Ele ia na pipa e cai na pista. Plantei na calçada e sinalizei. Saiu pra beber, tem que ter taxista. Saiu do trabalho a fim de beber. Era sexta-feira, passei na caxanga. Deixei o poçante pra não me perder. Brinca com a comadre, banquei essa zanga. Quem sabe a gente, mas hoje sou eu. Ele ia na pipa e cai na pista. Plantei na calçada e sinalizei. Saiu pra beber, tem que ter taxista. Por favor, não insista, saiu pra beber, tem que ter. Pra fazer concreto, tem que ter cimento. Pra participar, tem que entrar na lista. Só pode ser freira se for no convento. Só manja de arte, se o dom é de artista. Pra subir no pódio, vai ter que lutar. Só é que a taça se ajude a conquista. Não pega no copo se for pilotar. Saiu pra beber, tem que ter taxista. Por favor, não insista, saiu pra beber, tem que ter. Não queira noivado se não for casar. Não é mestre de sala que não foi fascista. Se ajoelhar você tem que rezar. Só compra prazo que não pode à vista. Se entrar na chuva tem que se molhar. Não é botar junto que a salada é mista. Volante e bebida não vai misturar. Saiu pra beber tem que ter taxista. Por favor não insista. Saiu pra beber tem que ter taxista. Saiu do trabalho a fim de beber. Era sexta-feira, passei na caxanga. Deixei o poçante pra não me perder. Liguei com a comadre e banquei essa zanga. Quem sabe a gente, mas hoje sou eu. Delinha na pipa e cai na pista. Plantei na calçada e sinalizei. Saiu pra beber, tem que ter taxista. Por favor, não insista. Saiu pra beber, tem que ter. Pra fazer concreto, tem que ter cimento. Pra participar, tem que entrar na lista. Só pode ser freiro se for no convento. Só manja de arte, se dom é de artista. Pra subir no pódio, vai ter que lutar. Só é que a taça se ajusta a conquista. Não pegue no copo se for pilotar. Beber tem que ter taxista, Brasil. Por favor, não insista, saiu pra beber, tem que ter. Não queira noivado, se não for casar. Não é mestre sala que não foi fascista. Se ajoelhar, você tem que rezar. Só compra prazo quem não pode à vista. Se entra na chuva, tem que se molhar. Não é botar junto que a salada mista. Volante e bebida não vai misturar. Saiu pra beber, tem que ter taxista. Por favor, não insista, saiu pra beber, tem que ter taxista. Não pegue no copo se for pilotar. Thank you.